Squad Departure, Papa Uniforme Charlie Alpha, Kazoo Transition, Alpha Romeo Uniforme, via Upper Zulu 17, approach control frequency 5465. Azul 4206, read back, correct, come back to pushback and start up. Go back to pushback and start up, Azul 4206. Follow Azul 2206, pushback and start up, 4501. 2591, autorization, front taxi. Autorization, front taxi. Salvador, boa tarde, 3290, fica ótimo. 3290, aciona a identificação, desça para o nível 050, via chegada Mari. Chegada Mari, é possível uma prova de frente, tá? Ou o próprio sítio, né, que é o sítio 168? Vamos. Voo no 620, chama o centro Recife, frequência 1285, alterna 1245. Desculpa, não deu para entender, senhora. Zero, chama Recife, frequência 1285. 1-2685, 1-2545. Não entrecotado, não dá pra entender, não. Bono 620, como recebe controle? Agora sim, que nas anteriores aí tava saindo entrecotado. 620, Recife, 1-2685, 1-2545. 2685, agora, claro. Obrigado, hein. Autorizado, Brasília, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída árvore elefa, via APZU 17, controle Salvador, opera 1208, aciona 5460, apenas confirmando saída árvore 1 elefa. 19 azul. No 869, o procedimento está correto, são pronto, pushback e saneamento. Capavista, Índia Júlia. Referente Juliette, chama a torre frequência 1-1-8-9-5. 18-95, muito grato, excelente tarde. Torre, aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango Victor, Índia Júlia. Boa tarde, Júlio. Prossegue o final da nossa tarde, recorte curto final. Graças, Júlio. Tá mantendo o rio já, ó. Índia Júlia. Pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda e Rumi, via Upper November 857 Monte. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5457 Transponder. No cotejamento correto, são pronto, pushback e saneamento. Siga. Lima, Kilo Bravo. Poderia confirmar a hora do ABC? Oi, Boa Salvador. Teve esse radar encerrado para informação de voo e alerta. Chama Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. Chama no centro 1260, 1288, frente e liga também. Azul 2639, aciona a identificação, desça para nível de voo 070, via chegada bom. Tango Lima, Kilo Bravo, poderia, por gentileza, confirmar o destino? Distante, por gentileza. Vira no final, no 7, bateu e travou, Índio Júlio, na fábrica. Lado no 7, vento, uma centena, 12 9. 112, Índio Júlio, graça, Lívia, no 7. Dois nove zero, reduza para 2209. 2209, não, 3290. Salvador, é o 2591 da Azul, pode ser. 2591 na linha, mantém pista no zero. Lima, mantém no zero, 2590. Corinthians Juliette no solo ao 30. É o estacionar a frequência livre, até a próxima, Julie. Tango Lima, Kilo Bravo, pronto, cópia. Pesado consigo, uma centena, decola no 7, curva direita na saída Coral, via Golf 677. Controle Salvador, pera, 1208, aciona 01, perdão, aciona 0274, transponder. Poderia confirmar pessoas a bordo, autonomia e o parte que se encontra? Gente, para o acionamento da decolagem torre 1895, hoje de 7 metros no 014. Módulo 645, autorizado sinal, procedimento aeronave, pistão 90, participação no 366. Será 366, igual 645. Decolou de 33, controle 1208, bom voo, até a próxima. 1208, muito obrigado, bom, boa tarde, bom final de semana. Você também, até a próxima. Até. ...3290, reduz a velocidade para 220 nós, após o TAP, voo de serviço 366. Prezado descida até 2500 pés, que é legal, 9094. 4209, aposentado com a terra do 366, autorizado 2500 pés, 3290. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2591, transfere. 591, contato radar, suba ao nível 160, direto coral. 160, direto coral, 2591. Azul 2639, desse se mantém a 4 mil pés, menor 0-1-4. 0-0-4-0, Azul 639. Salvador, o gol no 869 para o táxi 192 a bordo, autonomia 0343, alterna Galeão. 1869, autorizado táxi, parte 1, táxi Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste de altímetro na 014. Parte 1, Índia, no ponto 0345, na 014, 1869. 2639, redução para 220 nós para sequenciamento. Seguidor 90, autorizado de sinal para segmento da Renata, estão passando o 366. Bora, bora, 366, dá para o segmento da 390. Só 366, gol 6400. Complete final a Renata, torre 118, decimal 95, gol 6400. 2965, gol 6400. Torre Salvador, com 645, final da RNAV da 190, agora 8 milhas da cabeceira. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, gol no 645. 639, voo de serra Vitor 367, descendo para 4 mil, cruzado final do procedimento da RNAV, pode passar no 366. Tira a mensagem para 2039. Voo de serra Vitor 367, autorizado inicial para o segmento da RNAV, reporte passando 366. Vitor 366, Atan 3290. Complete a aproximação, Renave, Chame a Torre, Salvador, frequência 1 no 8.95, Atan 3290. 3295, obrigado, 3290. Dona, boa tarde, Atan 3290, Serra Vitor 366. Atan 3290, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, número 2. Gente, mais autorização de pouso, Atan 3290. Salvador, 3894, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, Salvador, boa tarde, boa noite, 19, próximo ponto de Do 639 iniciado com a aproximação, vai seguir tráfego 5 milhas e meias à frente, com a 2320 da TAM. TAM 3294, pode voar em SAP? Pesado em SAP, 3894. Pode em SAP. A45 no solo 40, libera direito no 219. 219, boa. Confirmando a ótica. Veículo de cargo 9002, desça via chegada Mari, para 5 mil pés, NH 1904, aguarde final do procedimento RNAV da 90. Desça na Mari para 5 mil pés, desça 1904, informa negativo de NSF, que é RWF. A gente está no guarda final do VOR de Automac Eco do Luda 190. A gente vai ficar com a 202. Meia 400 reporta um buraco Taxway Alpha antes da Delta. Gente, grato pela informação. Com 2 de nós. Gente, agora lá, boa, são 3290. Ah, deixa eu ver a torre no 2639, na escuta? Na torre? Sim, na escuta, baixou, checou no sinal estabilizado. E o controle perguntou pro senhor, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Continuando. Mas eu indaguei com ele que ele é maluco. Ele ficou na dúvida e perguntou aqui, sem problemas, aguardando só pra ser livre. 3290 no solo 42, libera a direita, 121 decimal 9. Direita 219, 3290. Meu nome é Luiz Lau, com o Embraer da Azul na final da 1-0. Afirma que boa noite, do menor. Está condicionado. Após o pouso do tráfego da Azul, o Embraer 790 está autorizado a alinhar e manter para o 1-0. Após o Embraer 790 da Azul, a Azul mantém para o 1-0. Boa noite, do menor. Azul 2639 tem pouso autorizado 1-0, dentro uma centena, 13-9. É 201 no aguarde. Contact Lemon, contact India. Call the point, runway 10, contact the tower. 1-1-895-281014. Otan 3897. Prossiga. Autorização na sua frequência para São Paulo. 3897 para a parada Euler da Morte, vai aguardando cópia. Eu escuto, obrigado. Em 290, observa o táxi do Embraer da Azul após ingresso a Juliette, posto 06. Observa o táxi da Azul após ingresso a 2639, no solo aos 45, libera a direita, 121, no decimal 9. 9. Terra Lima, guarde de cópia. O 3894, com referência, pode prosseguir a 2500. Autorizado 2500, INL 9094. Autorizado a final do procedimento da RNAVE, pode passar no 366. 2500, autorizado a RNAVE, informa o 366, 3894. Boa noite, Nela. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda, Motiva, via Upper Zoom no zero, Taubaté. Controle Salvador opera 1208, adiciona 5501 no transponder. Guarulhos, 320, da Euleda, Motiva, Upper Zoom 10, Taubaté, 128 e 5501 transponder, 3897. 3897, contagiamento está correto, pronto, pushback funcionamento. Obrigado. 6201, autorizado, pushback funcionamento, chame pronto táxi. Vai chamar pro táxi, 6201. 2639, ingresso a Juliette, posição 08. Desça até 2000 pés, que é NH1 0014, para informação está voando uma milha à direita da estrada. Está na 2000, está na 0014, sete informação, continuar na 02. Ativa após etapa, voe à posição TASA, reporte interceptando o sinal do procedimento VR da pista 90, radial 278. Após etapa, voa TASA, intercepta o sinal VR da 190, code cargo 9002. Confirmation 12, 4 2 3. direita na saída Coral. Prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208, aciona 5477 transponder. Nível de voo 360, vigilante. 360, subinago, obrigado. Confirma pessoas a bordo, autonomia, o pátio se encontra? Para acionamento de decolagem, chame Torre Salvador 1895, ajuste altímetro no 014. Azul 2712, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível 170, decola pistão no 0, curva esquerda, saída Conde via Golf 677. Controle Salvador opera 1208. Aciona 0263 transponder. Autorizador Aracaju, pronto, bordo, 6201, autorizado táxi via Índia, ponto esperam no 0, torre 1895, pode ser altímetro no 0, no 4. 6143, contato radar, dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, Minenau 1014, aguarde o final do procedimento em Renato da 1.0. O 394 na final da Renato 1.0. Quem compete o final do procedimento em Renato, chame a torre no 895. 1895, obrigado. Salvador Control, Azul 4206, crossing 1800, Iapuca. 4206, radar contact on departure, climb Iapuca to flight level 350. Climb Iapuca, flight level 350, Azul 4206. Torre Salvador, TAM 3894, passando TAM Vitor 372. TAM 3894, tem pouso autorizado. TAM 0, janta uma centena com 139. Autorizado pouso no 014, ajuste, pistão no 0. E para passar em Eco Romeu Bravo. Tem meu tipo de equipamento, foi feito o plano de voo. Gente, mantém a regra de voo visual, reporte no local de sobrevoo. Está acionado algum código de transponder, confirme. Você mantém então esse transponder, reporte para... Vou seguir Serra Luz, que Delta Lima, mantendo 500 pés, que é legal no 014. Azul 2791 no controle. Aquilo Serra Lima, livre até a interseção Papá, reporte para ingressar na série. Frequência 1201. Tá, atualmente. Delta Golf e uniforme, contato radar, foi direto Itapa, autorizada a chegada Mari, previsto o procedimento da RNAV. Confirme, prossegue em condição de total procedimento ou prossegue no NDB? Solo azul 2712, para pronto contato com 60 a bordo. Toda a equipe de economia até na Salvador. E isso tem informação ótima, descendo o nível de voo na 50. Voo Nuno 66, desça via chegada Mari para 4 mil pés. Legal 10, 14, aguarde final do procedimento da RNAV da 10. 7 de dezembro para 4 mil, na Mari, guardando a RNAV da 10. Eu vou. 1-1-6. Puticado, Marcelo, para o que já fez a batista. Puticado, 9002, controle. Voo de carro 9002, está estabilizado com campo à vista, senhor. Ok, complete final, procedimento VR Delta Mike Eco Zulu, torre 1895. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde. Voo de carro 9002, 5 milhas do BR. Voo de carro 9200, tem pouso autorizado na 0, vento 08, 0 graus, 11,9. Livre pouso na 10, voo de carro 9002. 3894 no sala 54, 1209. 1209, obrigado. Não 288. 260-288, voo 869, boa tarde. 9, 9, Juliette 09, 041, 338. O Mike Eco Zulu, voe direto Ceasa, rotatória, da presente. Voando direto, rotatória, da presente, Mike Eco Zulu. Bravo, controle, prossiga. Quilo Serra Lima, pronto? Pronto. Decolagem autorizado no 7090 graus, 149. Continuado 2002 no sol ao... 9002 no sol ao 56, no 209. No 209, com o carro. Azul 2792, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha 73, posição 5, Romeu. Alfa, Kilo, parte 3 para 5, Romeu. Serra Lima, decolou 57, controle 120, decimal 8. 728, quilo Serra Lima. Golfo uniforme, ponto de altura. Golfo uniforme, desse mantenha 4 mil pés, NH1094. 4.1094, Globo Serra Lima. Controle, Papa Romeo Kilo Serra Lima, decolando 7, perfil Coral, uma centena. Romeo Kilo Serra Lima, contato radar, suba ao nível 100, via saída Coral. Coral, uma centena, Kilo Serra Lima. Autorizado, reporte visual com local de pouso, QNH1094, Yankee Romeo Bravo. NH201, tem decolagem autorizada para piscina 0, vento 1 a 0 graus, 1 a 9. Mike Eco Zulu, já visual com o campo? Afirmativo. Chama a torre, 1895, Mike Eco Zulu. Chama a torre, Mike Eco Zulu. 27, 1-2, ali, mantenha 0. Ali, mantenha, 27, 1-2, 0. Torre Salvador, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, prossiga. Está no Interlagos, a 3 milhas da rotatória. Prossegue final de 17, reporte na curta final. Reportar na curta final, Zulu. 7, autorizado a final do procedimento, a RENAVE, informe passando 366, Xenem 1143. 367, informará passando 366, 1143. 08, bom voo. 08, bom voo. Ael, na Xenem 201, contato radar, subavia da Ael, nível 360. Ael, 360. Pode 2000 autorizado. Voo no 166, voo direto Serra Vitor 368. Direção para 4000, autorizado. Final do procedimento RNAV, reporte passando 366. Tem que levar direto 368. Ajustado no 014, descendo a 4000 pés, reporte passando 366. O voo no 166. Beleza, falagem, abriu 27, Salvador Azul 2639, sentindo a Papá, pronto para Copa. Salvador 2009, agora o número menino. Salvador 208, até a próxima. Salvador 208, até mais tarde. Mike Eco Zulu tem posto autorizado no 7, vento uma centena com 8 nós. Posto autorizado na 17, Mike Eco Zulu. Está na curta final, baixado, checado. Autorizado, pouso no 7. 4-0, decolando 1-0 com curva direita, na Dael, Linda, Porto Seguro, Upezulu 44, aldeia. 208, aciona 5523, o azul 2639. 2639, cotejamento correto, são prontos para o direcionamento. Reportará no Figueir 8. 1645, autorizado Vitória, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, seguro, via Upper Zulu 44, controle Salvador Opera. 1208, aciona 5522 transponder. Afirmação, segue tráfego 5 milhas e meia à frente, com um Airbus 320. Gente, o 1166 reduzindo. 645, o atendimento está correto, está pronto, pushback está na mesa. Taxi 3897-224-4 horas da linha. 297, autorizado táxi, Tati 1, Tapsu Índia, ponto espera, pista no zero, chame Torre Salvador, 1895, ajuste altímetro no zero, 14. 14, Tati Índia, 1895. Ok, complete na Renave, torre no 1895, chinê 6143. 295-143. Controle, tá falando aí pelo Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 1-0 graus, 14 nós. Decola separada, 3-2-9-7. 3-2-9-5. Salvador, gol 1166, estabilizado, final da RNAV. 1166, continua a aproximação, guardando a autorização de gols, é o número 2. Escuta. 2000 pés, voe direto para a reporte interceptando radial 278 de Salvador, autorizado final do prosseguimento VR. 2000 pés, está projetado, reporte anar, interceptando 278 de Salvador, o ato preocupado. Na 6143, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, hoje é 6143. Na 3897, decolou 06, controle na 208, bom voo. 08, obrigado. Salvador, boa tarde, 3897, tá? Passa bem tempo. 3897, contato radar, suba via da El para o nível 320. Sobe via 320, possível voarmos Leda. Prezado Leda. Obrigado. Canal 6201, passou 170, chame Recife em 12835, contêiner 125, decimal 1. 251, copiou a primária, por favor, senhor. Primária 128, decimal 35. 135, meia, reporte na DA. Matarazzo. 143, na sala 08, libera a direita, 121, no final 9. Direita, 121, 9, 61, 143. Controle, tudo certo, ponto de água aqui. Está de isola, solicita o momento da guerra. Está no CR. Está com condições visuais para o estudo de tráfego, reporte passando 035. Vamos fazer tudo, é para passar 3500, tudo certo. Ativo, confirme o seu chamado de pouso. 2019, 9 copiado. No 66, no solo 09, libera a direita, no 21, decimal 9. 19. Logo 1166, libera 5. 1166, autorizado Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para 04. Salvador, o Oscar Golf Uniforme. Complete final do procedimento VOR, chame a torre em 1895, Oscar Golf Uniforme. 195, obrigado amigo, boa tarde. Boa. Golf Uniforme. Próximo, por gentileza. Sim, é o Papa Tango, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Preciso, uniforme. Chegou o uniforme, seu contato visual tem pouso autorizado para o 190, dentro 120 graus com 10 nós. Estima pouso autorizado na 190, ó, chegou o uniforme. Estima coordenar PROED, Mótima. tarde, 138197. Frequência livre para o pouso aqui do Serra Lima. 3897, voe direto para o base. O base direto, obrigado. 3897. Autorizado, sem prontar-se. Faça 160, chama o centro em 128, decimal 35, antena 125, decimal 1. Obrigado, uma boa noite, 3297. Boa noite. Confirme. Confirme o pátio, Oscar Golf uniforme. Pátio 3. Autorizado o táxi Alfa Q, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Q, pátio 3, vou ficar. 145, está pronto para o táxi, que é o update 144, a forma de 3 horas e 35, alterno Galeão. É 45 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 90 via táxi Índia, no ponto de espera torre 198 decimal 95, QNH 1014. Autorizado, táxi via Índia, ponto de espera na 10 torre 18 95, boa. Salvador, muito boa tarde, voo 1645, ponto, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 1645, autorizado a decolar, pista 10, vento a centena, quando a 3 nós. Autorizado a decolar da 10, voo 1645. Azul 2712, passa Conde, serviço rodar terminado, chame Aracaju em 120 decimal 3. Aracaju 203, direto. 3. 203, 700, por favor. Estacionamento 8. Azul 2639, tá livre, chama táxi. Repórter